63, meu 4, confirmando, autorizado a decolar. Pista no 0, vento no 70 graus, com meia dúzia de nós. Uno 097, chame o centro Recife, 128.8, ao térmico 126.0. Eu tô com no 097, chamaram 128.8. Controle, eu vou com 097. Centro Recife, 128.8, ao térmico 126.0. 288-260, boa tarde. No 4, veículo 27, chama 19-8, por favor. Controle, remete no 4. Cruzamento 3 no 4, subou 340. Contato radar na decolagem, saída Momo, transição Neninha. Momo, Neninha, 3 a cruzar à esquerda, presente, já prestar a formação à frente. Exato. Estou até o Foxtrot. Boa tarde, está mantendo 4.500 pés. A gente ingressa no corredor forte, reporte interlado. Prossiga. É pronta, Ju. A passar a Vera Cruz, semana meio que a cena se sobe. Você tem ano 1.500 pés, o Ice Kilo Zulu consegue para Salvador? Tem, Ju. Se possível, autorizaria voar direto para o Capoá? Pode, coordenação. Puxa, meu, estamos lá 35, ok? Doutor Chame, 3 ou 4, só não sabe, me dando um pequeno desvio à direita aqui na proa 3 ou 5, vai usar formações mais 10 minutos. Chané 63 no 4, controle? 63 no 4. A razão que está entregando a subida? Está com 2.500 agora. Gente, está presente e vou ir na proa norte para a separação de tráfego. Proa norte, seria possível manter a proa 330 aí por mais 30 milhas? Tá? 330? Afirma. A formação é à sua direita? Formação à nossa direita aqui, senhor. O azul 27, 1 no controle. 27, qual o nome na escuta? Curva à direita, proa 270. Curva na direita, proa 270, Zulu 27, qual o nome? Chané 63 e no 4, para separação de tráfego, esquerda, proa 270. Esquerda 270, 63 e no 4. Tráfego está em posição de 2 horas a 8 milhas, passando nível 090 em descida para o nível, para 4 mil pés. Esse é o tráfego de 10.63 no 4. Informação aí, a informação fica entre Momo e Cockbo. Cliente 63 no 4. Controle, senhor Zulu. É possível voar Rota Copa, que está chuva ali no setor de Paris? Afirmativo, isso, Kiro Zulu. É, mantenha o litoral, a linha do litoral, reporte em Pituaçu. Voltarei para o Pituaçu, muito obrigado pela coordenação, estilo Lula. O Xené 63-14, tráfego superado. Se tiver condições de reassumir na proa de Cockbo, está autorizado. Xené vai manter a proa 320 aqui para mais 15 milhas após o Cockbo, ok? Cliente, azul 27-11, reassuma navegação, proa da posição pelo. Isso para 4 mil pés, correção 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS. Voando posição pelo, descendo para 2 mil pés, ajustado no 0 no 3, azul 27, o nono. Na 3155, chame o centro Recife. Em 128 decimal 35, até em 125 decimal 1. 2835, Salvador, o 104 está no ponto 0-10 pronto. 104, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, 104. Chanel 63 no 4, chame o centro Recife, 128 ao TR 126 decimal, correção. Chame 126 decimal 85 ao TR 125 decimal 45. 2005 ao TR 25, 63 no 4, tá bom. Certo. Sono Duna, azul 27, ô Nuno. Sete, Uno, Uno, Chemitune, Uno, 8, decimal 95, boa tarde. Torre, 100, decimal 95, azul 27, Uno, Uno, boa. Pituaço, Esquilo. Luiz, Esquilo Zulu, passam 360 pela direita, aguardando a passagem do aeronave da Azul à sua esquerda. Ok, certo, Esquilo Zulu, pela direita. Pode fazer a próxima linha para outra forma? Afirmo. Obrigado. Vou reduzir também para ajudar. Salvador, é o Olympus 04. Olympus 04. Contato radar, subnível 190, autorizado direto para a área. Salvador 190, direto à área, Olympus 04. Azul, você consegue meter separação sem exercício como 360, viu, Esquilo Zulu? Esquilo Zulu, chame torre 1 no 8, decimal 95, aguarde instruções. Ok, 895, obrigado, Zulu. T71, visual com a 10. 7 azul 27, 1-1, não chove na vertical, pista seca, pouso autorizado. Há um tráfego à direita do eixo de aproximação, não vai interferir com o seu pouso. Autorizado pouso 1-0, estamos visual com a nave no check-out, azul 27, 1-1. Qual é isso, Kilo Zulu? Luiz, Kilo Zulu, dá pra gente, faça um 360 pela direita, após autorizado, passar a retaguarda do ATR da zona final. Ok, 360 pela esquerda, isso, Kilo Zulu. Direita. Direita. Os que usam, eu estou confirmando, aí deixa a pousa pista 35 ou no 7? 35. Estou direto para a final, aguardando a passagem do ATR sobre a pista, pode ser autorizado a pousa. Reporte na final, passagem travada. Ok, reportar na final, passagem travada, Silvio, obrigado. Yankee Romeu Bravo. Eu sigo Yankee Romeu Bravo. Decolado do Serra Índia com Índia, com destino em Salvador. Está acionado 0141 com 3 a bordo. Gente, agora a transferência. A sua escuta. Luiz, Luiz, pouso autorizado, pista 35. Entra o 130 graus com 62 de nós. É, salvação 35, muito obrigado, Luiz, Luiz. Romeu Bravo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1295, grave, e antes dobrado. Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Samba, Yankee Romeu Bravo. Boa, Yankee Romeu Bravo. Chega para qual parte? Parte 4, senhor. Gente, dá pra gente, direto parte 4. Vento no 30 graus com meia dúzia de nós, chame na curta para o parte, sem interferir com a gente da 17. Direto parte 4, vai chamar na curta sem interferir, Yankee Romeu Bravo. 210, identifique, desça para o nível 050, chegada com médio 1, voe direto posição ITAP. 50 na proje ITAP, obrigado, 6210. da Papagô, que identifique contato radar a 74 milhas. Sudoeste de Salvador, chegada com a média 1, reposta e vida. Sistema Zulu, seu solo foi aos 4-2, frequência livre, a estação é boa. Obrigado, Bé. Uma hora de voo e retorna na frequência. Gente, não é tráfego informado, então até o próximo. Tower go 1620, boa tarde. Next holding point for runway 10. 620, Roger, line up and take off on A10, wind 120 degrees, 06 knots. Clear for takeoff runway 10, go 1620. Correu o Yakutov Bravo na curta final. Estou autorizado, parte 4 em Yakutov Bravo. Vento 120 graus com 62 e a chama no solo controlado. Vai chamar no solo controlado, já está no braço. Solo controlado, Yankee Bravo. Frequência livre no corte, boa. Júlio, meu nome é Júlio de Cuas 47, chama 198, bom voo. 198, boa, 620. Salvador, departure, go 1620, good afternoon, out of 2000 to flight level 370. Go 1620, climb to flight level 370, perform book departure, route transition, data contact on takeoff. Clemente, flight level 370, book departure, go 1620. Separa o 050. Pode prosseguir até 2000 pés, o 6210? Vou separar 2000 pés, ajuste no 03, autorizado ILS, 6210, reposto estabilizado. 2003, autorizado, 6210, obrigado. Salvador, é o Papa Santos, dentro do Bravo. Chame o trânsito para a decolagem, Bravo. Presente da pista? Cruzado, táxi A via Oscar e decolar via pista 17, vento no 30 graus com 7 nós em Campo Bravo. Autorizado, táxi via Oscar, decolar da pista o Jéssico Campo Bravo. Ele, Salvador, gol no 869. 869, identifique e desça para o nível 060, chegada a Bonfim. 060, é o Onix 04. Eu sou o Salvador, Onix 04. Prossiga. Solicita se possível permanecer no nível 160. Autorizado. Usado Olimpo 04. Grato. Jantando Bravo, já fora do solo, curvando à direita. Chegando no 9.8, controle, bom voo aí. 119.8, muito grato, senhor, o Yankee Correio Bravo. Controle Salvador, é o Papatão, o Yankee Correio Bravo. Correio Bravo, prossiga. Está decolado de Salvador. Curvando direito, litoral sul, 500 pés. É um toque arremetido no Serra Uísque de Alta Lima, intenção inicial, depois segue para a Serra Índia com Índia. Cliente Yankee Romeo Bravo, não tenho indicações do seu transponder, verifico. Ligou agora o Yankee Romeo Bravo. 869, pequeno de via esquerda, ok? Gente. Frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. Six, seven, 126, 85, alternate 125, 45, go 1620, good day. Good. Livre pouso, zona 10, confirma o gesto, por favor? 120 graus com 0,62 de graus. Obrigado. Salvador, uma boa tarde, esse é o passageiro 2233, transfere voando bom médio. 2233, identifique, desça para o nível 070, chegada bom médio 1. É, identificou, está com a informação Romeu, confirme a altitude, 070? 070. 070, descendo. Possível voar ETAPS, ainda presente? Um ETAP, 2233. ETAP, grato. Trápego a informar, e aqui o Romeu Bravo, frequência de Porto está remetida. Salvador, boa tarde. 3894, boa tarde. Identifique e desça para o nível 080 na chegada Bom Médio 1. 080, chegada Bom Médio 1. Solo 5-6, chamando 2-1 na decimal 9. 1-2-1 na rádio. Diga. O 04, se ele fica descida para o 4 nível 100. Autorizado uma centena, Olimpo 04. Autorizado uma centena, Olimpo 04. Pelo hotel Foxtrot, unidade descida. Pelo hotel Foxtrot, terça para 2.500 pés, direto rotatório. 2.500 pés, direto rotatório, hotel Foxtrot. Oscar Papa Golf, para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS, no 0 no 3, Camará. Quantidade Duna em função de informações aqui? É o número 2 na aproximação, tem condições de voar na proa de pelo? Pelo, vou procurar aqui. Quer pelo, então, Gol no 869. Correto, no 869. 1969, próximo ponto, esperador no 0, pronto. 69, gol, autorizado em Águia, decola a pista no 0, vento no 20 graus, com 5 nós. Ali decola a pista no 0, gol, 1169. Siga. Ainda aqui o do Ceará de Catalima, antes agora Ceará Índia com Índia, 500 pés, entre Duna e Simbra. Autorizado, reposta na para pouso. Vai reportar na para pouso, Yankee, muda o braço. Oito, nove, quatro, vetor para sequenciamento, esquerda proa 040. Limite é a radial 280 de Salvador. Início de vetoração, esquerda 040, limite a 280 do Serra Vista Delta. 38 na passarela 2233, vetor para sequenciamento, esquerda proa 040, limite radial 280 de Salvador. 2233, sequenciamento, esquerda 040. Qual o limite? Radial 280 de Salvador. Tá, pela radial 280 fica limitado, 2233. Quer, tem sugestão de velocidade? Pode reduzir aqui para a mínima aqui de limpo 180. Suja para 200. 200, reduzindo. Controle de Salvador, sempre. 3190, identifique, desça para o nível 070, chegada ao médio 1. Nível 070, Passarelo 2233, desça para o 060. 2233, descendo para o 060. Ouro 869, desça para 4000 pés, ajuste no 03. 4.013, 869. Vitor Hotel Foxtrot, esse é para 1.500 pés, informe rotatório. 1.500 pés, informe na rotatória, Hotel Foxtrot. Controle Salvador, com 1.169, decolou na sua escuta. 1.169, contato radar na decolagem, subou 360, federação, Uno, transição ótima. 360, Uno, ótima, 1.169. Uno 869, curve à esquerda, proa 205, limite localizador. 205, limitado pelo LOC, no 869. 869, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0, 13. 2.000, no 869. Apagou, estabilizou. É 3894, voe direto Duna da presente. Direto Duna. Comandante, 3, 2, para o ataque. Pode informar, ativada presente, comandante, Gol 91 no 8, decimal 95. Bom. Pode informar, morte para o Gol 69. Gol 69, mantenha o perfil da saída, aguarde coordenação com o Senna. É. E autorizar que a cela é toda na 107. Então a tráfego a informar, Ian, que o Romeu Bravo, frequência livre. Livre, grato, a Bravo. Girando base pela direita para 17, vento 120 graus com 4 nós. Anete 1013. Correto, 1013. 1013. Dois, três, três, desça para 4.000 pés. Ajuste de altímetro no 0, no 3. 4.000, ajuste padrão, 2233, passarela. O número 69 autorizado direto por base. 869 direto? Por base. É para o Gol 1869? Uno 169. Por base, não 169. Pode Vitor Hotel, Foxtrot, chame turno, 1 no 8, decimal 95. É a quantidade que você tá sobrevoando 40? Afirmativo, sobrevoando 40. Afirmativo, vou voltar para o Foxtrot. É isso, Lula. À direita para o 075, limite radial 320 de Salvador. 075 de proa, à direita, e o limite radial, queira confirmar? 320. 320, sim. Voo no 869, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 130, reposto estabilizado. Camaré estabilizado, 869. Assim, Lula. Tráfego autorizado, Daniel, mantém pista no 7, Whisky, Zulu. Seu tráfego ali mantém, Zulu. Tráfego Salvador, boa tarde, Azul 2591, com a Rua Meu, para a Vitória, pronto para a Copa. Vitória 2591, chame para a Copa, 1291, décima 9. Afirmativo, está autorizado LS, reposto estabilizado, 3894. Autorizado 2000, reposto estabilizado LS X-ray, 3894. Voo no 869, chame turno 1 no 8, decimal 95. 1895, 869. Cuidado ocular, estilo Zulu, pista 17, vento 190 graus, 059. Certo, iniciando Zulu. 3190, desça para o 050. 050-73-990. Salvador, Gol no 869, boa. Boa, Gol no 869. Vento 1-70 com 5 nós, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Há um tráfego da Colômbia, pista auxiliar em direção ao litoral, não vai interferir com a sua aproximação. Fiquei aguardando a autorização de pouso, Gol no 869. dúvida com o 08, chame 198, com o 198, obrigado. Minha foi autorizado, pista no zero. 869, livre pro. Tô no mil pés, corredor a Xerra, posso falar da barra? Passar a sala da barra, Zulu. Eu vim pra lá até o Foxtrot. Prossiga. A corte vai acertar o sobrevão aí, Bonfim? A 1 no mil pés. Deixa eu. Receptor localizador, aeródromo 20, Santa 3894. 3894, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, obrigado, boa noite. Salvador, uma boa tarde, eu sou 3894. Passagem para 3894, número 2 para pouso, continue a aproximação, agora em pista livre. Aguardando pista livre, 3294. São 3190, vista para 2000 pés, autorizado LS para pista no zero, reporte estabilizado. Direto para 2000, livre de LS, vai reportar estabilizado, da 3190. Boa noite, 69, sala 10, chamando 21, é decimal 9, Livrão. Livrão, 219, boa noite, 69. Salido 2233, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. 1895, chama 2233, passarelo. Torre Salvador, passarelo 2233. Pista no zero, livre pouso autorizado. Livre pouso, tá 3894. Passou o número 2 para pouso. Informa ali pista livre. Entre 120 graus com 5 nós. Guarda, pista livre 2233 da passarela. Metro Hotel Foxtrot mantendo 1 no mil pés, autorizado o sobrevoo da Igreja do Senhor do Bonfim, mantendo-se sobre ela ou a Bahia de Todos os Santos, aguardando a passagem do Airbus 320 em distância para 2000. Paralelo 2233, pista no Salão Livre, pouso 3A. Passa aí para pouso 2233, passarelo. Vou levantar o Foxtrot. Prossiga. Fala para o voo. Regresso? Afirma. Gente, o ponte rotatório. Aguarda lá. Controle Salvador, boa tarde, o Nono 66 da Gol, informação ao meu. O Nono 66, identifique e desça para o 050, direto à posição, estado, chegada a Bombeiro de Uno. Identificando, desce para o 050. Direto, vamos direto em estado. Comendou no gol, no 66. Estabilizado, tem 3190. 3190, chame torre 198, decimal 95. Ciente, tem 3190. Nave no 3, decola de imediato, 5 autorizado. Vemos, 1906. Gente, agilizando autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter. Boa tarde, é o TAN 3367 no ponto de espera, 10. Boa, TAN 3367, mantenha o ponto de espera. Atendo 1-3-6. Salvador, boa tarde, TAN 3190. Passarei do 2233 no solo aos 95, libera a direita e chame na 2 anos. Liga direito, 1-2-1, decimal 9, chama o passarelo. Boa tarde, TAN 3190, continue a aproximação, guarde pista livre. O Embraer da Azul vai iniciar a rolagem. Gente, aguardando a TAN 3190. TAN 6973, autorizado a decolar, pista 90, vento no 30 graus, 5 nós. Sai de Tiago, 6973. Água, Vitor Hotel Foxtrot. Vitor Hotel Foxtrot, chama a torre Salvador em ano noite, decimal 95. Não tá, você, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Sapatango. Vitor Hotel Fox na Seada. TAN 3190, pista no zero, livre pouso autorizado. Livre pouso, pista no zero, TAN 3190. Boa tarde, Vitor Hotel Fox, prossiga. Na Seada. Cruzado final no 7, chame na curta. Vento no 20 graus, 5 nós. Chama na curta, hotel Fox Trot. 060, chegada bom. Identificação descendo 060, chegada bom. 1645. Melhor 73, decolou a zona 7, chame 198. Boa viagem. Obrigado, bom trabalho, 19-8. Controle Salvador, muito boa tarde. 6973 da Azul, está passando 1600 na Samba. 6973, contato Radar Rádio Agora, a gente submanteu 320 após 2000, direto Leda. 320 após. Quanto? Após quantos pés, senhor? 2000. Após 2000, direto Leda. Bruno 645, redução de velocidade 2509. Reduzindo 2509, Bruno 645. Até o próximo final, 97, passar travado. Vamos autorizar, pista na frente, Vitor Hotel Fox, entra na 30 graus com 5 nós. Autorizado, Hotel Fox, pronto. Tá 3190, se solo faz 18, chama no 21 do Simonal, solo. Gente, tá 3190. Alinhado, ponto 3367. Gente, 3367, aguarde. Mediono, Alfa Golfo Uniforme, identifique e chame na ideal descida. Mediono, identifica, vai chamar na ideal descida, Alfa Golfo Uniforme. Oceane, chame pronto para o táxi. Tô 3667 de Culos 2 Jonas, chame 198, bom voo. Tá 3367, 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu tô 3367, passando 1700. Tá 3367, contato radar em decolagem, submateria 360, tá voando. Veleda. Tá voando Leda, senhor. Tava só contornando aqui uma formação, mas saiu menos de uma milha e meia aqui da rota. Tá voando Leda. Bom Colono 66, desça para 2000 pés, altimetria em Salvador, 1093, livre na LSX, terceiro 10, chama estabilizado. 2000 pés, 1093, chama estabilizado, exchange no 66. Azul 6973, chama o centro Recife em 2835, alterna 251. Ok, centro Recife 12835, alternando 1251, uma boa tarde. E decolar, pista 10, vento 10 graus com os nós. Está autorizado a alinhar e decolar azul 2591. Coronel 645, desce para 3010, o time de Salvador 1013. 3000 pés, 1013, gol 645.